Agora uma música pro meu sabiá Benjamin. Olhei pro céu, luar me olhou, um sabiá anuviou. Alto pra dedéu, ninguém notou que o sabiá era o amor. Mas passou, não procurei, não dei valor. O amor fugiu, evaporou. O sabiá voou, voou. Amanheci, só fiz chorar. Meu sabiá voou, voou. Nem despedi. Foi mais pra lá, meu sabiá voou, voou. Me arrependi, não quis cuidar. Canta pra mim, meu sabiá. Viva Clara Nunes, o sabiá mais famoso do Brasil, viva a mineira guerreira! Canta sabiá Clara Nunes, o jogo de Angola! Muqueca de Siri, arroba Muqueca Siri nas redes sociais. De Mauro Duarte, PC Pinheiro. Rádio Comunitária Campeche 98.3. No tempo em que o negro chegava fechado em gaiola, nasceu no Brasil quilombo e quilombola. E todo dia negro fugia juntando a curriola. De estalo de açoite, de ponta de faca, zunido de bala, negro voltava pra Angola no meio da senzala. E ao som do tambor primitivo, berimbau, maraca e viola, negro gritava briala. Vai ter jogo de Angola, perna de brigar, camará, perna de brigar, olê. Ferro de furar, camará, ferro de furar, olê. Arma de atirar, camará, arma de atirar, olê. Capoeira

olhos cansados de olhar para além. Vem ver a vida. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou Moqueca de Siri na Rádio Campes. Toda quinta, 19 horas, tem Moqueca de Siri, 98.3, frequência comunitária da Rádio Comunitária Campes. No lado A do programa de hoje, ouvimos Heraldo do Monte, Torto, Paulinho Pedra Azul, música de Heraldo do Monte, Esperando a Feijoada. Paulinho da Viola, Meu Mundo é Hoje, o depoimento dele. Aí, Dona Ivone Lara, Juízo Final, de Nelson Cavaquinho e Elcio Soares. Moacir Luz, com Samba Trabalhador, Canta Sabiá. Clara Nunes, Jogo de Angola, de Mauro Duarte, PC Pinheiro. Aí, três releituras de músicas conhecidas. Primeiro, As Rosas Não Falam, de Cartola, Marcelinho da Lua e Bárbara Martins. Depois, Vou Festejar, ficou famosa na voz da madrinha Dinda, de Todas as Rodas, Bete Carvalho, com Arnaldo Antunes, do disco Ao Vivo Lá em Casa, com Genesi, Escandurra e Grande Banda. Aí, Facção Caipira, Samba em Prelúdio. E no fundo estamos ouvindo Forró in the Dark, Saudade de Manezinho Araújo. Manezinho Araújo, violeiro pernambucano. Mais um pernambucano, já que começamos o programa de hoje com Heraldo Monte, também um guitarrista pernambucano. Falando nisso, um beijo pra Luísa, a Luizada, a Pombagira Cibernética pernambucana. Quer trocar uma figurinha conosco nas redes sociais? Arroba Muqueca Siri. Muqueca é com U e Q-U. Abriu o lado B com duas parcerias de Dona Nete. Primeiro com a Ila, depois com Emília Monteiro. Mas antes, vamos quebrar aí com Forró in the Dark. Moqueca de Siri, Rebelde desde 2006, feito em software livre. Tá bom, Trisha? Tá curtindo? Saudade do Rio. Saudade da Rádio Interferência. Você pode ligar pro meu celular a hora que você quiser. A proposta de pé pra você passar o inverno comigo. E se a gente se der bem, passo o verão também. E se a gente se der bem, passo o verão também. Você pode ligar pro meu celular a hora que você quiser.

chuva nada depois dessa água que restou. Depois dessa madrugada com jeito de ave em pleno voo. Deixa a janela se abrir pra quando eu quiser voltar. Enquanto eu puder te sentir e souber. Depois que a sirene disparar, depois que a ideia envolve, depois que a represa arrebentar, deixa o vermelho florir e deixa o azul derramar. Pois quando você der por si, é melhor esperar ou chegar. Quebradeira de Joana Terra, feito raio. Chegando mais uma vez ao final do Moqueca de Siri. No lado B do programa de hoje ouvimos a Ila com Dona Onete, Proposta Indecente. Emília Monteiro também com Dona Onete, Veneno de Cobra. Raimundo Sodré, O Ferro de Passar a Roupa. Juliana Linhares, Tareco e Mariola, música de Flávio José. Renata Arruda, Shot do Beijo. Seu Pereira e Coletivo 401, Musa Caliente. Péricles Cavalcante com Karina Burr. Pregão Pop. Coco de Oiá, da Mônica Santos e Alessandra Leão, Coco de Princesa. Fechamos com Joana Terra, feito raio, e no fundo estamos ouvindo o Balete e Gafieira, o Palhaço e a Bailadeira. Este é o Moqueca de Siri, criado em 2006 na Rádio Livre Interferência no Rio de Janeiro. Passou também pela Rádio Pulga, deu uma visitada na Rádio Muda. Foi retransmitido pela Rádio Almaina em Granada, pela Rádio PSOS em Maui, no Havaí, pela Rádio Bronco em Barcelona. E hoje ocupa essa frequência comunitária da Rádio Campeche, estabelecida aqui, pertinho da Pequeno Príncipe, pertinho do mar, há 22 anos. Quer trocar uma figurinha conosco? Tem material para mandar? Entre em contato nas redes sociais, é arroba Muqueca City. Muqueca é com U e Q-U. Eu sou o Siri, vulgo Conrad Rose, e volto na semana que vem. Vamos ficar com essa quebradeira geral da Balete Gafieira. Valeu! Ah, sempre esqueço. Domingo das 11 ao meio-dia tem o repeteco do programa. E Muqueca de Siri às 7 da noite, sempre feito com o estúdio aberto para quem quiser se apropriar desse meio comunitário de comunicação. Valeu? 7 da noite de quinta-feira. Voz do Brasil é mais tarde agora. A hora de desligar o rádio é 9 da noite. Muqueca de Siri.